Olá, eu sou a Samira. E eu sou o João. E esse é o podcast da Fazenda Cura, que traz pra você as vivências e filosofias de quem mora no meio do mato. Nossa, tanto tempo que a gente não grava que eu já tava esquecendo. É, eu percebi. Então, hoje a gente veio trazer um episódio polêmico para vocês. É muito polêmico. O nome do episódio é Quando Estudar Faz Mal. E esse episódio, entre outras coisas, nasceu de um post que a gente fez sobre dicas que a gente dava para as pessoas para fazerem a transição de vida. E uma das coisas que a gente dizia é: pare de estudar e vá para a prática. Isso gerou uma puta polêmica e a gente excluiu o post, porque afinal de contas a gente não está na internet para tretar, a gente está na internet para trazer informação. E mesmo quando a gente explicou melhor, editou o post e colocou detalhes, surgiu aí umas vibes muito esquisitas e, bom, entendemos que não, uma questão, digamos, nesse mundo, e vocês vão entender ao que a gente se refere quando a gente fala esse mundo, não há lugar ou há pouco lugar nas redes sociais para a gente trazer um tema que é tão profundo em tantos níveis sociais, intelectuais, assim, em termos de desenvolvimento mental mesmo, desenvolvimento intelectual, melhor dizendo, emocionais. E aí a gente falou: dane-se, vamos fazer um podcast. Tem mais espaço para a gente explicar, né, o que a gente fala quando diz que estudar faz mal, né? Acho que uma rede que tenha mais possibilidades de diálogo do que um post no Instagram, né? Então acho que é mais fácil da gente... São 40 minutos. É. Um post é tipo 5 linhas. Pois é. Então, o grande resumo, não é que a gente vai dizer aqui: largue seus estudos e desconsidere toda a ciência. Pelo contrário. Pelo contrário. O que a gente vai explicar aqui é que existe uma supervalorização dos estudos teóricos em contraposição à prática, né? E que isso faz com que... E isso gera uma série de problemas que a gente vai falar aqui com vocês. Esse é o grande resumo e a gente precisa começar com as grandes ressalvas. Porque, né, nesse mundo treteiro, ninguém vai escutar até o minuto 40 para entender o argumento completo, ou quase ninguém vai escutar. A galera vai pegar os primeiros 10 minutos e vai xingar muito no Twitter. Provável que só o Quando Estudar Faz Mal já vai... A galera lê o título do podcast e já às vezes já tá discordando. Já é treta. E tudo bem, e a primeira grande ressalva que a gente faz é: não acreditamos em monocultura de ideia. Nosso quarto episódio de podcast, ele é justamente dedicado a esse tema, né? Não acreditamos em monocultura de ideias, não estamos aqui para te convencer de nada. Uhum. Estamos apenas compartilhando nossas reflexões, porque as pessoas aparentemente gostam muito que a gente faça isso. Não é? Engraçado, mas gosto. E a segunda ressalva é que a gente estuda quase diariamente. A gente estuda teoria quase diariamente. Tipo, livros, cursos, etc. Tipo, real. A gente ama conhecimento teórico. A questão é: a gente não supervaloriza o conhecimento teórico em relação a outros tipos de conhecimento e, principalmente, a gente, sim, supervaloriza a prática, né? E isso é muito importante. Pra gente, a prática, ela é a mãe do aprendizado. E não só pra gente, né? Pra teóricos na área de educação, muitos teóricos também. A prática, ela é a mãe do aprendizado. Não é a teoria que é a mãe do aprendizado. Acho que a prática mostra se a teoria faz sentido ou não, né? Exatamente. Outra questão, outra ressalva, né, a priori, super importante. Nós somos brancos de classe média, a gente tá falando a cor de nossa pele, no nosso fenótipo, melhor dizendo, para você que tá escutando, para você que tá assistindo o vídeo, você já tá vendo. Somos brancos de classe média, extremamente privilegiados em diversos aspectos. Eu, especialmente, privilegiada, porque tive acesso à educação privada, ao longo de toda a minha vida, inclusive assim, na hora, a única vez que eu tive acesso à educação pública foi justamente à Universidade Federal, que também é um privilégio nesse país. Então, fiz, dois mestrados, em universidades, privadas e de prestígio. Então, estou dando esse contexto tanto para você entender o meu privilégio, meu lugar de fala, como para você também entender que, assim, eu fiz muita pesquisa na vida, eu ainda trabalho com pesquisa, tipo, é diário na minha vida, tá bom? Então, eu vou bater no conhecimento teórico com, digamos, a propriedade de quem usa usa o conhecimento teórico diariamente, inclusive no trabalho. No meu caso, eu estudei minha vida toda em colégios públicos, né? Como algum de vocês já conhece a minha história, eu nasci na roça, na zona rural, no sertão baiano, né? Bem isolado. Não tinha colégio próximo, então assim, eu fiz minha alfabetização em casa, né? Foi com minha mãe e com minha irmã mais velha que eu aprendi a ler, aprendi a escrever. Em algum momento da minha vida, a sala da minha casa se tornava uma sala de aula multidisciplinar, assim que fala, não sei, que enfim, vários alunos de várias idades, que estudava várias séries diferentes, sentava no mesmo Multissérie. multissérie, né? E minha irmã de 15 anos dava aula, porque enfim, ela tinha. E eu tive o privilégio de poder fazer o êxodo rural, né? E ir para a cidade para poder continuar estudando e estudar. Então, tem essa. E estudei sempre em colégios públicos. E feita essas ressalvas, agora vamos para as definições, né? Aqui a gente está, falando. Ah, outra ressalva super importante. Por que que esse tema virou relevante para a gente? Tanto por causa da nossa experiência, porque nós também fomos as pessoas que buscaram conhecimento teórico antes de conhecimento prático e demos com os burros na água. Eu não sei se sendo veganos a gente podia falar isso, Acho né? que os burros gostam d'água. Então. Banho. Eles gostam muito de tomar banho. Bom. E aí a gente quebrou a cara. Quando a gente focou no conhecimento teórico, e não no prático. E a real é que a maior parte das pessoas que buscam a gente da Fazenda Cura, estão na mesma situação, ou até uma situação muito mais profunda, de que estudaram e estão estudando loucamente permacultura, agroecologia, agrofloresta, bioconstrução. Na teoria, sacam de Tem tudo, uma podem bagagem falar, gigantesca. mas quase nunca meteram a mão na massa. E por que que a gente quebrou a cara, tendo estudado a teoria antes da prática? Porque assim, a gente se encheu de teoria, acumulou teorias bastante, estudou bastante. Só que quando a gente chegou na prática, tinha coisas que a gente não. Enfim, só na prática para a gente sentir a necessidade de ir atrás dessa informação específica, né? Então, quando a gente chegou na prática, a gente teve que ir atrás de mais um monte de teorias e estudar de novo e, enfim. Então, aquele monte de teoria que a gente estudou antes, às vezes a gente nunca usou. Total. E a gente vai mergulhar profundamente assim em todas as razões pelas quais a gente entende que às vezes a teoria ela atrapalha mais do que ajuda. E não só a teoria, mas a supervalorização do estudo teórico. E aí aqui a gente vai fazer uma diferenciação importante, que não é uma diferenciação teórica, é só uma diferenciação para a gente explicar do que é que a gente fala quando a gente fala de estudo e do que é que a gente fala quando a gente fala de prática. Quando a gente falar estudo, a gente se refere a estudo teórico, tipo, a pessoa não está praticando o que ela está estudando. Sabe aquele momento que você abre o livro, tipo, bioconstrução? Você pega o livro, você abre o livro e você começa a ler sobre bioconstrução. Isso pra gente é o que a gente vai chamar de estudo. Prática em bioconstrução é você pegar a picareta, vai lá, tira o barro, e aí você peneira o barro, E aí você transporta esse barro, e aí você pega esse barro e transforma esse barro em uma parede. E aí, assim, tipo, você que tá querendo fazer uma transição, tá querendo bioconstruir sua casa, mas ainda não tá fazendo isso, sim, é bacana você ler, você se informar sobre o tema e tal. Mas, assim, não é porque, tipo, uma pessoa leu 200 livros sobre o assunto que Que o ela vai saber fazer. conhecimento dela é maior ou mais importante do que aquela pessoa que nunca leu um livro, mas que faz aquilo todo dia, sabe? Eu vou dar um bom exemplo assim para você entender a parada que a gente está falando, diferença entre teoria e prática. Você gostaria de morar debaixo de uma casa, de um teto, né? Feito por um pedreiro que nunca estudou teoria sobre engenharia, mas há 10 anos trabalha com isso, Ele construindo casas, ou você prefere morar debaixo de um teto de uma pessoa que passou 10 anos estudando engenharia, mas nunca pegou num tijolo? é isso. Você prefere morar debaixo de um teto de uma pessoa que conhece a resistência do material na prática, no olhar, no sentir, ou alguém que estudou, mas que nunca viu um material, que não sabe diferenciar um material do outro, que não sabe nem como é que conhece a resistência desse material, a não ser com fórmulas que, enfim. É a diferença entre o desenhar e o meter a mão e fazer. Não estamos dizendo que engenheiros são inúteis, pelo contrário, Muito pelo contrário. amamos engenheiros, tem vários na nossa vida. E valorizamos muito o conhecimento deles, especialmente o conhecimento prático que eles têm na vida deles. Somado com conhecimento teórico. Sim, com certeza, com certeza. Mas tá, então, a gente tá falando a partir do lugar de quem escuta o tempo inteiro essas histórias e vivenciou essa história de excesso de teoria em comparação com excesso de prática. Estudo pra gente, a gente tá falando de estudo teórico em comparação com prática, tipo mão na massa. E nosso foco é principalmente transição de vida e permacultura. Transição de vida, a gente fala normalmente a transição para o campo, mas tem outras transições de vida também. Mas aqui a gente vai falar de outras questões muito mais amplas, tá bom? Fizemos essa introdução gigante para a gente. Dá para falar agora? Bora Será lá. que ainda tem? Vai ter treta, né? Vamos Mas lá, deixa quieto. vamos tretar com amor. Vamos tretar com amor. Tretar não, vamos discordar com amor. Né? É, vamos debater, vamos. Eu ia falar um negócio, mas pode ter crianças na sala, então deixa quieto. Vixe, fala. Não, foi uma frase que eu vi assim Fala em off. que eu fiquei pensando agora. É tipo, tretem menos e tre mais, entendeu? Eu entendi. Pronto. Concordo com essa frase. E aí, pronto, as crianças podem voltar para a sala. Vamos falar agora direto ao ponto. Qual é o problema dessa obsessão por estudo? Do que é que a gente fala quando a gente fala de uma obsessão por estudo? Você já reparou que não existe assim uma frase que diga você precisa fazer as coisas para ser alguém. Mas recorrentemente as pessoas dizem você precisa estudar para ser alguém, né? E isso é muito, muito, muito puxado. Pelo seguinte, né? Em vários níveis isso é puxado. Primeiro, porque está aí, clara, óbvia, uma supervalorização do conhecimento teórico, né? Do estudar, né? Do estudo formal. Segundo, que assim, apesar de que mais de 90%, eu acho, se eu não me engano, da população brasileira já é alfabetizada, mas em que condições essas pessoas foram alfabetizadas? Assim, quando se diz estudar para ser alguém, significa que quem não estuda não é alguém? Então, assim, voltando ao exemplo da casa construída pelo pedreiro ou pelo engenheiro, né? O ideal é que o pedreiro possa, se ele quiser, estudar, ser engenheiro, enfim. Mas, assim, por que o engenheiro é alguém porque ele estudou e o pedreiro não é ninguém porque ele não estudou? Exato. Se os dois têm um conhecimento. E se os dois são fundamentais para a construção da casa, né? E uma coisa muito importante, com o pedreiro, a casa não existe. O engenheiro pode fazer a casa mais incrível do mundo, sem o pedreiro, a casa não existe. Então, por que só um é valorizado, sabe? Exato. E aí, quando a gente vai para um contexto social muito amplo, a gente pensa em 200 milhões de pessoas, e a maior parte desses 200 milhões de pessoas, por exemplo, não. Eu me lembrei uma coisa que agora que eu não posso deixar. Porque quando a gente vai em um prédio, em alguma coisa que foi inaugurado, aí a gente tem aquelas plaquinhas lá. Aí tá o nome do arquiteto, tá o nome do engenheiro, enfim, tá o nome do político, sei lá se for um prédio público, mas não tá o nome do pedreiro, não tá o nome do servente, não tá o nome do cara que dirige o caminhão para levar o material de construção, sabe? Porque que o nome que tá é só os que teve esse conhecimento teórico formal. Exato, e quem é que tava lá, tipo, bom, normalmente quem é que morre, quem é que se acidenta, Quem não é que sei. toma sol o dia todo na cuca? Quem é que carrega saco de cimento, né? Então, bom, a gente tá dando exemplos, ilustrando, né, com bioconstrução, mas se a gente olha para os 200 milhões de pessoas brasileiras, né? E a gente se pergunta, certo, quantas dessas pessoas tiveram acesso a estudos formais que estariam na categoria de estudos suficientes para ser alguém, né? Eu tô colocando aqui aspas com o dedo, como se vocês estivessem enxergando meus dedos. Quem tá no vídeo tá enxergando, tá vendo? Então, é muito importante a gente entender que existe uma supervalorização, não só do conhecimento teórico, mas da educação formal. E que isso tem graves consequências sociais, isso tem graves consequências em termos de autoestima, isso para determinada parte da população. E não só autoestima. Quando a gente fala que você precisa estudar para ser alguém, o próprio se reconhecer como sujeito digno de ser escutado, isso já é roubado das pessoas, né? Então, assim, a pessoa pode ter uma bagagem incrível de conhecimentos que traz da sua ancestralidade, que traz da sua vida. Do seu experienciado, seu existir. Exato. Que traz talvez do seu trabalho, que traz talvez dos seus estudos não formais. E, no entanto, o que essa pessoa escuta é estude para ser alguém. Então, a pessoa, enfim, né? Me vem muito à mente, assim, pessoas da minha linha, né? Das minhas linhas familiares. Me vem muito à mente, também pessoas de comunidades tradicionais. Me vem muito à mente, pessoas de povos originários também. Eu fico pensando nos povos do campo, e que são grupos que, assim, têm uma maior dificuldade de acesso a estudos formais, e que eu vou falar mais um pouco disso mais adiante, não necessariamente assim, é oficial. Qual o objetivo da gente focar, achar que é fundamental que povos indígenas aprendam português e não achamos igualmente fundamental que povos indígenas aprendam a própria língua? Como é que a gente acha fundamental, assim, vamos espalhar a educação pelo país, né? Vamos dar oportunidades de educação, só que essas oportunidades de educação é de uma educação colonial. Para começar, então, é uma educação para estudar a língua do colonizador, a língua de quem, né? É a língua que a gente está falando agora, mas que é uma língua que não é a língua dos nossos povos originários, que tem suas próprias línguas. E que, inclusive, o português que é considerado correto é um português extremamente excludente, que desconsidera a linguagem que a maior parte das pessoas falam. Consideram as características regionais. Exatamente, perfeito. Então, quando a gente fala, todo mundo deve ter acesso à educação, não só a língua usada para essa educação é a língua colonizada, mas a forma de pensar é colonizada. A gente estuda uma física, uma química, até a escolha dos. Repare que a gente não estuda como plantar mandioca na escola. A gente estuda física, química, uma matemática, tudo isso. De raízes que não são as nossas. Aí a gente não estuda, por exemplo, a importância da energia das plantas na cura das pessoas. Isso é fundamental para determinados povos. E por que que isso não é ensinado na escola se isso é fundamental para determinados povos? Né? Eu tô ficando irritada com a janela. Eu vou fechar. Segura que eu fecho. Tá. E aí, só que essa escola não é só, não traz só isso. Essa escola, ela também, eu vou falar mais da questão dos modelos mentais e da linguagem, mas a gente tem que entender que quando a gente diz estude para ser alguém, quando a gente vai para a faculdade estudar e a maioria esmagadora da população brasileira não tem acesso à faculdade, muito menos faculdade de qualidade, a gente está falando de quê? De servir um mercado de trabalho que também é colonizado, que é capitalista e que existe para mastigar e cuspir pessoas. É para isso que é criado o nosso mercado de trabalho e nossa formação profissional é desenhada nos moldes que sirva a esse mercado de trabalho. E a gente está falando estude para ser alguém, né? Então. Tem questões muito mais profundas, mas aí a gente quer trazer, né? Essas questões gerais. A primeira é a subjetividade da pessoa. A pessoa, assim, é só observar. É uma coisa que eu nunca tinha me dado conta até eu, digamos, até eu ampliar, né? A diversidade na minha convivência. Eu não tinha percebido o grande privilégio que é você se considerar um sujeito. Ainda mais um sujeito político. Antes de ser um sujeito político, você tem que se reconhecer como sujeito. Tipo, eu sou uma pessoa, eu existo, né? Eu existo, eu não apenas sobrevivo, né? Eu existo e minha voz merece ser escutada. Tem valor a minha experiência no mundo. Para além dessa experiência servir a um sistema, né? Para além dessa experiência servir a determinados modelos, tem valor a minha existência por si. Isso é um grande privilégio, que a gente não tem ideia de que a gente tem esse privilégio. Se é que, né, você que está escutando, já parou para pensar que você é uma pessoa, ou para sentir ou para vivenciar a experiência de ser uma pessoa que sente direito de falar e merecimento de ser escutado. Então, quando a gente diz só estudando você pode ser alguém, a gente imediatamente está retirando isso não só das pessoas que não tiveram acesso a estudos, a gente está tirando isso de todas as pessoas que não têm interesse, que não se encaixam nessa educação formal, que é colonizadora, a gente precisa dizer. Então, a gente está falando de subjetividade, a gente está falando de colonialismo e a gente está falando também de algo muito mais amplo, em termos de educação, que é a gente estar desconsiderando todos os outros tipos de conhecimento no ser alguém. Se é que ser alguém é estudar, então, tem muitos tipos de estudos disponíveis, tem muitos tipos de conhecimentos disponíveis, mas quando as pessoas falam isso, elas estão falando do conhecimento formal, né? Do estudo, do ser validado por instituições educacionais que são, em sua maior parte, altamente escrotas, pronto, falei. Então. E tem categorias, né? E tem categoria. Não, e Você não. vai subindo categorias, tipo, se você tá aqui, o outro tá aqui, ele já é mais gente do que você. Aí você tem que estar tá Exato. aqui para ser mais gente que ele. Aí vai, vai, vai. Quem tá na categoria em cima, quem tem uma formação disso ou daquilo, é mais gente, é mais sujeito do que o outro. Exato, porque assim, você terminou a primária, agora você tem que fazer o ensino fundamental. Terminou o ensino fundamental, agora você tem que fazer o ensino médio. Você terminou o ensino médio, mas agora é hora de você fazer Assim, enfim, né? vivendo minha infância na roça, depois numa cidade do interior. Muito engraçado, porque eu vivia na roça e falava, não, você tem que ir fazer pelo menos até a quarta série para você conseguir ter trabalho, ter dinheiro, você tem que fazer até a quarta série. Aí depois você vai. Não, você tem que terminar pelo menos o ensino fundamental para você, enfim, senão você não é ninguém no mercado de trabalho. Não, você tem que fazer uma faculdade. Como assim, você não vai fazer um terceiro grau? Não, não, não. Chega na... Não, você tem que fazer um pós, um mestrado. Não para! Não, não para E o pior nunca. que você vai fazendo e você não recebe aquilo que é prometido, né? E não só não recebe, o que eu acho muito impressionante é que a gente vai construindo conhecimento teórico e tem uma galera que nunca, nunca, nunca meteu a mão na massa em relação aos temas que tá, por exemplo. Eu falo pela minha experiência, assim. Eu estudei políticas públicas, então eu estudava muito ciências políticas. A maior parte das pessoas com quem eu estudava no mestrado nunca tinha metido mão em questões políticas de fato. Mas Então, eram os bambambãs, né? eu tava ali estudando. E não estou dizendo que esse conhecimento não é válido, gente. De O jeito nenhum. que eu estou dizendo é o valor, né? Essas pessoas iam falar, né? Explicar para as pessoas que vivenciavam política todos os dias como a política deveria ser feita. Exato. E aí não é surpreendente o descompasso absurdo entre A realidade. a realidade, né, e a teoria. Então a gente vê a academia indo por um caminho e a gente vê a prática indo por outro caminho e eu ficava assim, mas gente, se tem tantas evidências científicas, por que as coisas não acontecem diferente? Mas as evidências científicas são óbvias. E gente, pausa para lembrar da ressalva que eu fiz no início. A gente acredita na ciência, a gente quer fortalecer a ciência, a gente acha que, A gente assim, defende a ciência. a gente defende muito a ciência. Mas, assim, uma ciência desconectada da realidade, para a gente, não atende. Do mesmo jeito que, assim, uma supervalorização desse conhecimento formal. Que minimiza, que menospreza o conhecimento, por exemplo, dos raizeiros, das raizeiras, que menospreza o conhecimento de quem construiu ao longo de séculos, talvez de milênios, casas de barro, que desconsidera o conhecimento de quem planta, para a gente não faz sentido nenhum. Pra gente não tem porquê ter um monte de prédio com o nome de um monte de cientista, mas eu quero ver um monte de prédio com nome de gente que realmente que compartilhou conhecimento e que nunca vai ser reconhecido, que talvez nunca tenha nem seu nome lembrado. Eu também quero ver um monte de nome de rua, eu também quero ver um monte de nome de congresso que reconheça os saberes tradicionais e que é um resgate que tem sido feito nos últimos anos, né, de maneira mais consciente, mais ampla, mas não chega mais nem no, enfim, né? Não é um décimo, não é um centésimo da atenção que se dá ao conhecimento formal. É isso, acho que assim, a gente acredita, confia e defende a ciência, a gente acredita que sim, as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento teórico, né? Então, assim, ter o acesso de verdade, ter a possibilidade de fazer, se quiser fazer, mas que isso não seja o diferencial para que alguém seja ou não um sujeito, seja ou não alguém na vida, sabe? E mais do assim, para além disso, não é nem mais, mas para além disso, a questão de que por que um cientista não tem o mesmo reconhecimento de um raizeiro? Exato. Não, eu não entendo por quê. Assim, por que um botânico tem mais reconhecimento do que um raizeiro? Eu não entendo. Não faz sentido para mim. A Porque nossa. para mim, o serviço que ambos prestam à sociedade é o mesmo, né? Então, em termos de importância, né? Mas a gente já deu quase meia hora e a gente Uau. só tá no início. Então, bora Bora. A gente já falou um monte de coisa também, né? Então, a gente quer falar também sobre a questão dessa... Primeiro, né? Vamos lá, vamos reorganizar tudo que a gente falou até agora. A gente falou muito do estudar para ser alguém, né? E do que isso significa para a subjetividade, do que isso significa em termos de discriminação e silenciamento de povos que têm tradições orais, de povos que têm conhecimentos não científicos, e muitas vezes esses conhecimentos eles só são reconhecidos quando pessoas brancas pegam esses conhecimentos e levam para a academia. Ou então a gente força esses povos a se submeterem a uma educação branca colonizadora, a educação justamente de quem massacrou e até hoje extermina esses povos. Eles têm que se submeter a essa educação para poder serem escutados, para seus conhecimentos serem considerados válidos. Então, isso é silenciamento de povos. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando a gente dá essa mega importância, né, supervaloriza o conhecimento teórico, especialmente científico, sobre outros conhecimentos. Né? E aí, outra coisa que a gente causa, como o João estava trazendo, é a questão do êxodo rural, né? Porque, aprofundando um pouquinho mais nisso, onde você não tem acesso à escola, as pessoas têm que se desenraizar e ir para um lugar onde elas vão ter acesso à educação formal por causa desse maldito discurso de que você só é alguém se você estudar. A gente não está dizendo que não se deve dar acesso à escola para as pessoas que não têm acesso à escola. O que a gente está dizendo é... não se dá outras opções. Se considera a educação formal como a única opção que essas pessoas devem ter. E isso é muito triste, porque as opções deveriam ser tão diversas, as possibilidades de desenvolvimento pessoal deveriam ser tão diversas quanto as pessoas há no mundo. Então, cada pessoa encontrar o caminho dela e ninguém precisar se desenraizar contra a sua vontade para poder ser considerado alguém. E aí, nesse sentido também, eu quero chamar a atenção para a questão da desigualdade social, porque esse discurso favorece uma classe que tem acesso, que sempre teve acesso à educação formal, né, em detrimento de classes, no plural, que tem uma dificuldade muito maior de acesso, porque assim, vamos combinar, para você fazer medicina, para você fazer arquitetura, para você fazer odonto, você pode até ter acesso a uma universidade pública, mas você não consegue comprar os instrumentos necessários. Você precisa de bolsa de estudo. Você precisa de uma bolsa de estudo que seja decente, que seja mais do que apenas suficiente. Uma bolsa de estudo que te permita não trabalhar enquanto você se dedica a esses estudos. E a real é, gente, quantas pessoas de fato têm acesso a bolsas de estudo assim? Então, esse discurso de supervalorização da educação formal, o que ela faz é reforçar os privilégios de uma classe em detrimento da outra. Enquanto a gente luta por educação para todo mundo, a gente também tem que lutar pelo reconhecimento de todas as pessoas, independentemente da educação que elas têm. Perfeito. Então, são duas lutas que não se excluem, pelo contrário, elas se fortalecem, porque na medida em que a gente entender que nem todo mundo tem que querer ir para a universidade, nem todo mundo tem que ser obrigado a seguir determinado caminho da educação formal, e a gente puder libertar as pessoas, a gente consegue quebrar padrões, inclusive sociais. Então, a gente precisa reconhecer os sujeitos para além da educação que os sujeitos têm. Que isso seja uma escolha, que estudar não seja obrigação para ninguém, que seja escolha. E aí, a gente tem que perceber também a dimensão que esses estudos têm dentro do capitalismo, porque, assim, estamos dentro de um sistema em que tudo vira produto, inclusive o estudo virou produto, o conhecimento virou produto, e esse sistema quer que a gente seja consumidor, e por isso esse sistema alimenta na gente a necessidade de que todo mundo precise estudar, só que só algumas poucas pessoas privilegiadas têm acesso à educação, as outras têm que se lascar pegando financiamento para poder pagar uma educação que muitas vezes é uma educação de merda, que não vai, enfim, dar uma segurança financeira, que não vai dar uma realização profissional. E aí a pessoa se encalacra pelo resto da vida com um banco e acaba que nem a pessoa tem o desenvolvimento profissional ou pessoal que a pessoa queria, e a pessoa se encalacrou toda, tá lá toda endividada. É isso que o sistema quer. Você alimenta banco, você alimenta a indústria da educação. Perfeito. E aí, tipo, você precisa que as pessoas... Repare no ciclo. Você precisa que as pessoas não se reconheçam enquanto sujeitos se elas não tiverem educação. Porque elas vão ter que procurar a educação enquanto produto. E aí elas entram nesse sistema, né? Elas entram nesse círculo em que elas vão acabar no mesmo lugar onde elas estavam desde o início. Em uma classe que não tem privilégios, né? Basicamente, elas começaram fodidas, elas vão terminar fodidas, e é isso que o sistema quer. Porque se o sistema não tiver pessoas fodidas, o sistema não gira. A gente precisa da exploração, né? Inclusive, a gente precisa de um discurso que vai dizer que você vai poder ser alguém. Pra você ter vontade de explorar também. Pra você ter vontade de ser privilegiado. Pra você achar que você vai sair daquilo através da educação. E a real é que esse discurso de a solução de todos os nossos problemas sociais está na educação, na nossa visão, contribui para isso. Porque a superação não deveria ter que ser através da educação. A superação deveria vir por todos os lados. Até porque na permacultura a gente aprende que tudo que tem uma solução única não é sustentável, né? Porque essa solução única, essa panaceia, ela... pode dar ruim. E aí, qual é o seu plano B? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está falando de subjetividade, a gente está falando de colonialismo, a gente está falando de discriminação social, de silenciamento de povos, né? De discriminação de povos, então, e a gente está falando de consumismo também, porque existe uma indústria da educação que tem que ser reconhecida, né? Pelo menos que sua existência tem que ser reconhecida. E aí, tá, eu falei de linguagem. Bora lá mergulhar um pouquinho na questão da linguagem. E é muito interessante a gente perceber que, para começar, né, a gente já vai passar do tempo. E é muito interessante também a gente perceber que... Bom, dá quase para fazer dois programas. Dá. Eu não vou conseguir esgotar essa questão que eu vou começar a falar agora de linguagem. E não é uma questão, é uma questão que a gente precisa de mentes muito soltas para entenderem algumas questões que a gente vai falar agora, né? Não somos as primeiras pessoas no mundo a trazerem isso, pelo contrário. Tem toda aí a semiótica estudando símbolos, significados, linguagem, e uma galera foda aí estudando tudo isso há alguns séculos, tá bom? Mas tá, bora lá, vamos falar da limitação da linguagem. Todas as vezes que a gente coloca dentro da linguagem, né, e o conhecimento teórico, o que é que o conhecimento teórico traz pra gente? Traz modelos mentais e linguagem, né, duas coisas. O que são os modelos mentais? A gente, digamos que na vivência, né, na nossa vivência, a gente começa a identificar padrões, né? Estamos fazendo coisas, a gente identifica padrões. A gente organiza esses padrões, pronto. A gente formou um modelo, né? Então, por exemplo, se eu... vamos ver, um modelo de plantar, né? Tem um modelo de plantar que diz que tudo que a planta precisa é a terra, o sol e a água. Se você tiver terra, sol e água, você coloca a planta na terra, bate o sol e tem a água, a planta vai sobreviver. Isso é um modelo mental, né? Outros modelos mentais vão dizer a planta precisa de energia, né? Da energia que você dedica à planta. A planta precisa de... depende dos seres que estão ao seu redor, que estão na terra, que das outras plantas que estão plantadas ou que existem em volta. Então, a incidência de sol vai variar bastante, não somente de acordo com a espécie, mas de acordo com uma série de questões. Então, tem modelos que são mais complexos e modelos que são mais simples. Mas observe, são modelos. Que é o quê? Você observa padrões e você organiza esses padrões. Isso forma um modelo. Só que esse modelo, ele não é expresso no vazio. Esse modelo é expresso na sua linguagem, né? Então, a nossa linguagem usa palavras. A nossa linguagem, ela inclusive usa palavras conectadas e forma nossas línguas, né? Então, cada palavra já tem um significado. Então, quando eu falo terra, pode ser, né? Aqui para quem fala português, né? Dentro do português, a terra costuma ter um significado. A terra com T minúsculo tem um significado de solo, né? Então, a terra, o solo. Mas em outras línguas, a terra pode ter um significado, talvez, de algo que seja fundido com o conceito de território, algo que seja fundido, inclusive, com o conceito de corpo, e que haja outra percepção, outro significado para a própria terra. Então, todas as vezes que você pega um modelo mental, coloca dentro de uma linguagem para você expressar esse modelo mental, você já está limitando, já percebeu que toda a sua experiência já ganhou um monte de caixa? Só que isso não é tudo. Essas caixas, elas trazem o colonialismo, essas caixas trazem racismo, essas caixas trazem, inclusive, uma prisão da sua mente. Porque como é que as crianças aprendem, né? Digamos que as crianças que ainda não foram tão expostas à linguagem como os adultos, né? E aos modelos mentais, elas aprendem sem caixinhas. Elas pegam aquilo e aí de repente botam na boca. Elas não sabem se é de botar na boca ou não é de botar na boca. Elas botam na boca porque é uma forma de experienciar, de experimentar aquilo. E elas vão testar os sentidos. E elas vão buscar, vão jogar em algum lugar para ver, olha, isso bate, isso faz barulho. Elas ainda não estão limitadas, então as possibilidades das crianças são infinitas, por isso que elas são tão criativas, elas não estão dentro das caixinhas. E aí, a nossa proposta é justamente da gente valorizar a prática sobre a teoria, porque a prática, quando a gente ainda não entrou nas caixinhas, a gente vai para a prática num estado de presença, né? A gente tem outro nível de contato com aquela experiência. Porque o que acontece? Se você estudar antes, você pega o seu modelo mental e você leva para a sua prática. Mas se você experimenta antes de estudar, você vai com aquele olhar amplo de quem não tem ideia, de quem está vendo aquilo pela primeira vez, e aí você experimenta, e aí falha, e aí você quebra a cabeça. Só que esse quebrar a cabeça te dá. Pronto, você quebra as caixinhas, porque a nossa cabeça está formada de caixinhas. Quando você quebra a cabeça, você quebra caixinhas. E aí, depois que você chegou na sua limitação, aí você vai para o estudo. E aí você vai olhar o estudo para além das caixinhas que o estudo tem. Você vai pegar aquilo que te serve na sua experiência. Então, a pergunta que eu quero colocar aqui é: quando você estuda, o modelo te serve ou você serve ao modelo que você está estudando? Né? Porque repare, todo conhecimento que a gente tende a reproduzir tende a ser feito por pessoas brancas, tende a ser feito por uma visão de mundo capitalista. Assim, gente, o estudo da economia, a partir. O estudo da economia, basicamente, é o estudo de como as pessoas brancas organizaram o que elas chamaram de economia. Isso é um estudo da economia, basicamente. Em qualquer universidade que você vai, procure os economistas pretos, procure os economistas de países de terceiro mundo, procure os economistas enfim, que partem de outras caixas. Mas aí, muitas vezes, inclusive, a base teórica desses economistas que estão questionando a colonialidade já é branca. Então, quando a gente vai para a prática, se joga na prática, a gente consegue quebrar caixinhas no nível que a teoria não vai permitir que a gente quebre, porque a teoria já é limitada pela linguagem. Então, aqui na Fazenda Cura, a gente foca muito na experiência, porque a experiência é absolutamente democrática. Um bebê de 3 dias experimenta uma pessoa de 40 anos com um pós-doutorado também experimenta. E uma pessoa com 90 anos de idade analfabeta também experimenta. E todo mundo pode aproveitar a sua experiência, não importa a condição de deficiência que essa pessoa tenha, não importa a condição de classe que essa pessoa tenha, não importa o nível de linguagem que a pessoa tenha. A experiência, ela é o único aprendizado absolutamente democrático. E é nisso que a gente acredita na experiência. E aí eu vou lembrar você, pausa. Estamos dizendo que a ciência não serve? Não, lembre de todas as nossas ressalvas que a gente está fazendo o tempo inteiro. A ciência é fantástica, a ciência é incrível. Só que para nós a ciência não é mais importante do que outros conhecimentos, inclusive a experiência prática. Para a gente, ela é, digamos, a rainha de todos os conhecimentos. E lembrando que tem povos que baseiam seus conhecimentos muito mais ou quase que exclusivamente na experiência prática acumulada, passada de geração em geração, acumulada ao longo de séculos, ao longo de milênios, e a gente coloca a ciência em cima do conhecimento desses povos. É foda. Tá, bora lá. Outra questão muito importante que a gente precisa falar agora é da prática de tudo isso na transição de vida. O que é que estava rolando quando a gente chegou aqui? Na Fazenda Cura. A gente trazia toda aquela bagagem. Eita, que deu uma entortada aqui. A gente trazia toda aquela bagagem de conhecimento teórico. E aí a gente chegou aqui e ficava super ansioso querendo aplicar toda aquela teoria. Aí isso gerou pra gente uma puta ansiedade, né? A gente não estava aprendendo tanto porque nosso foco era tentar encaixar a realidade nos nossos modelos. E aí a gente não conseguia encaixar, a gente não conseguia encaixar a realidade que a gente estava vivendo nas caixinhas da teoria que a gente tinha colocado na nossa cabeça. Pois é, tipo, aprendemos, né? João aprendeu agrofloresta de um jeito, e aí seguindo o passo a passo, algumas coisas não funcionavam. Por quê? Porque a gente aprendeu agrofloresta na Mata Atlântica. Estamos na Caatinga. E nem só isso, né? Porque mesmo com as ressalvas todas, o experiencial ele é único. Ele Exato. é único. Então, assim, mesmo se falar, certo, a Mata Atlântica é diferente da Caatinga. A Caatinga precisa disso, precisa daquilo. Mas também, assim, cada lugar é único mesmo, estando no Exato. mesmo bioma, no, enfim. Tipo, Tem a história do lugar, se eu né? andar 1 quilômetro, eu vou encontrar um lugar com uma característica diferente. O que eu estou fazendo aqui pode não dar certo lá, né? Exato. E a própria permacultura, ela traz isso o tempo inteiro. Só que a gente quer estudar permacultura, e praticar permacultura como se fosse mais um conhecimento teórico. E E aí? que a gente aplica uma fórmula, uma fórmula mágica, a gente aplica uma receita e vai dar bom. E aí é engraçado porque você chega com essa formatação na sua cabeça, com essas caixas na sua cabeça, e você quer botar a mão na massa, quer praticar. E aí você não consegue, né? A realidade não se encaixa, e aí você começa a se frustrar, a ansiedade bate, e o que que você faz? Você vai atrás de mais conhecimento, de mais caixinhas para sua cabeça. Aí sua cabeça vira um monte de caixinhas e a realidade não entra nessas caixinhas, né? Então você precisa romper essas caixinhas e aí partir para o experienciar, e esse experienciar vai te trazer significados, vai te trazer aprendizados. E aí, em cima desses aprendizados, em cima desses significados que o experienciar te dá, você vai atrás da teoria, você vai estudar. E aí vai ganhar outro significado esse estudar essa teoria, tem, enfim. E qualquer coincidência com a realidade do ensino superior, não só no Brasil, mas no mundo, não. Enfim, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque assim, observem os níveis de transtornos mentais, né, de problemas de saúde mental no ensino superior, incluindo transtornos de ansiedade, depressão. Por quê? Porque o nosso ensino, ele é feito de um jeito, assim. Basicamente, nosso ensino tem raízes no sistema de ensino. Tem raízes, não. Nosso ensino é igualzinho o sistema de ensino napoleônico, que nasceu, né, para criar o quê? para criar soldados e para criar quem? Para criar operários. Isso é o sistema de ensino napoleônico. Você pega um monte de pessoa, coloca enfileirada, observe que mais ou menos no mesmo jeito que funciona a escola, Foucault já dizia isso, não sou eu que estou dizendo, não. No mesmo jeito que funciona a escola, funcionam as prisões e funcionam as indústrias. É o mesmo jeito. É uma esteira ali. A arquitetura é similar. Então, e os manicômios, né? Então, eu usei o termo equivocado, não lembro do termo correto, me perdoem, galera do movimento antimanicomial. Observe que tudo isso tem a intenção deliberada de nos colocar em caixas, né? E aí, aproveito para fazer recomendação. Quem não conhece Murilo Gann, conheça. Ele é um cara fantástico para falar de criatividade e criticar a educação. E aí, nesse sentido, a gente precisa, né, diferenciar conhecimento de informação e diferenciar os dois de sabedoria, né? Porque assim, informação é apenas uma informação, é um dado que você tem. Conhecimento é algo que você faz com esse dado. Agora, a sabedoria é uma coisa diferente. É você entender quando esse conhecimento se aplica ou não, né? Então, quando a gente não vive a prática, como é que a gente vai saber quando aplicar esse conhecimento ou não? Outra coisa, a prática, ela está diretamente conectada com a presença, o estado de presença, né? Então você pode estudar e sua cabeça pode voar e você pode ir aonde você quiser, qualquer parte do mundo, ou qualquer momento da história humana, dentro da sua cabeça. A prática não tem isso. Se você está na presença, pronto, você está na presença, você está inteiro ali, 100%. Então, bora fechar, né, com as dicas práticas. Se você está fazendo a transição, entenda que a gente nunca sabe de tudo, mas a gente sempre sabe o suficiente para começar. Mas Samira, mas João, eu não sei nada. Você sabe o suficiente para começar. Por Você quê? sabe que quer começar. Exato. Você vai. Porque assim, uma criança, um bebê de 3 dias já está começando na vida. Não precisa saber de nada. E o que é que faz? Você, quando é criança, está aprendendo a andar. Você tenta. E aí você tenta se erguer nas suas pernas e você não consegue, você vai cair 247 vezes e tudo bem. Conta uma história de Samira. Acho que logo quando eu conheci ela, ela falou que não conseguia ter plantas porque ela matava todas. E ou era afogada, ou era por falta de água, ela matava. E eu fiquei, mas como assim você Era mata sempre afogada. as plantas? Eu não entendia. Aí um dia ela falou: eu faço tudo direito, do jeito que me manda, molhar tantas vezes na semana, assim, assim, assado. E eu falei, Não, você. deixa eu fazer aqui a observação. As pessoas me diziam: coloque a planta em tal lugar, né, de acordo com a necessidade do sol que aquela espécie tem, e molhe tantas vezes na semana, de tal forma. E eu seguia o passo a passo, as instruções, gente, total. E a planta morria. E aí eu falei com ela: você já experimentou enfiar o dedo na terra e ver se a planta está precisando de água ou se está com água? Você já experimentou olhar se a planta está precisando de sol ou se ela está com sol demais? E por que eu estou contando essa história? Enfim, depois disso ela passou a criar muitas plantas e não matou mais nenhuma. Ou matou, não lembro, mas enfim. E eu estou Não, contando acho que essa história não. porque. Porque assim, muitas pessoas falam: ah, eu não sei plantar uma alface, eu não sei plantar tal coisa, como é que faz? Simples, Mete a põe mão a na semente na terra. terra. Ah, nasceu, morreu. Foi falta de água ou foi muita água? É Vai fazendo, experimento. experimenta que você Pede aprende. perdão à planta e segue experimentando. A grande conclusão é: se você começa primeiro a praticar e a partir das necessidades que sua prática trazem, você estuda, o que é que isso vai te trazer? Isso vai te trazer um estado de presença maior, consequentemente, isso vai reduzir sua ansiedade em relação ao que fazer, né? Outra coisa, você vai ter muito mais aprendizado, porque o aprendizado prático, ele é infinitamente superior, né, em termos de retenção, de memorização. Ele é infinitamente superior ao aprendizado teórico. E, gente, isso não é a gente que está dizendo, tá bom? Estuda aí como o nosso cérebro funciona e vocês vão perceber, não só perceber, vocês vão entender, né, que nossa memorização está muito relacionada aos sentidos. No conhecimento teórico, basicamente, a gente está ali, né, estimulando a mente e lendo ou ouvindo. Quando a gente está ali estimulando o olhar, né, tá, no visual, a gente pega na terra, a gente escuta, a gente está vivenciando com o corpo inteiro aquela experiência. A retenção daquilo é muito maior. Então, e por isso também, né, a gente acaba tendo memórias às vezes tão vivas da infância, porque na infância a gente usava o corpo inteiro. E aí, talvez, pensa aí em quantas coisas você de fato consegue lembrar da sua infância e quantas coisas de fato você consegue lembrar do ano passado, né? Porque provavelmente seu ano passado você passou a maior parte do seu ano passado sentado, sem mexer o corpo, sem experienciar coisas novas. Então, outra coisa é que essa experiência, esse aprendizado prático, ele vai te trazer mais foco e mais eficiência, né? Porque o que é que a gente faz? A gente vai primeiro para a prática, encontrou a limitação na prática, a gente vai para a teoria, aí pronto, achamos na teoria algo que solucione a nossa dificuldade da prática, a gente aplica na prática, e é esse ir e vir que para a gente constrói a fazenda cura todos os dias. E não é um ir e vir assim de tipo, ah, eu pratiquei agora, aí eu largo de mão e vou para a teoria. Não, gente, tipo, eu estou estudando e estou praticando. Esse ir e vir é um ir e vir, não é de momentos, é ir e vir de diário, sabe? Do tempo inteiro. É isso, eu tô praticando e tipo, nossa, tal coisa assim, eu preciso saber do porquê. Eu preciso saber do porquê que aquela planta necessita de mais sol do que essa. Teoria, né? Aí eu tô lá estudando, preciso falar, nossa, preciso ver se essa teoria realmente funciona na minha prática. Tento colocar. Ah, mas não tá funcionando. Eu vou. O que que não está funcionando? E mudo, adapto. E basicamente é isso, né? E crio uma teoria também. Pois é. E principalmente escuta quem já tem experiência, né? Valoriza as pessoas que talvez não tenham esse conhecimento teórico. Exato. Não é porque, enfim, eu já estudei todas as teorias da fotossíntese e tal, que eu sei mais do que a pessoa que plantou a vida toda e sabe exatamente o tanto de sol que a planta precisa ou como é que é. Exato. E é isso aí, galera. Conta pra gente o que vocês acharam. A gente ama quando vocês dão esse retorno. A gente pede desculpas porque. Não, a gente combinou que não ia pedir desculpa por isso, É, né? eu acho que assim, o que a gente combinou desde o início é que a gente, enfim, quer fazer um podcast quinzenal, mas que isso não vai ser uma pressão. O podcast é algo que a gente vai fazer quando surgir à vontade, quando a gente É porque é pra ser tiver, gostoso. exato, tiver com vontade de trazer um tema que requer um debate mais amplo, e enfim, o podcast nos permite fazer isso. E que é pra ser gostoso, é pra ser leve, é pra ser divertido. E é isso. Então, assim, E é vai nosso ser com domingo, a nossa véi. frequência. E esse é o papo nosso do domingo na Fazenda Cura. Pois é. E é real. E às vezes acontece muitos papos que a gente não grava. A maior parte A deles, maior né? parte, não é verdade? Até porque, assim, esse podcast ele surgiu porque a gente teve já vários papos sobre educação e tal. É muito verdade isso. E o ano passado é importante dizer que no momento em que a gente entrou nesse estado de presença, o projeto fluiu de um jeito, a Nossa. ansiedade reduziu e a gente começou a curtir o lugar. E aí foi que tudo fluiu, né? Aí que tudo começou a andar. Bem isso. Quando a gente saiu das caixinhas da mente e foi para a liberdade da presença. Pois é. E se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, saiba que no Instagram a gente tem conteúdo diariamente. E é Muito conteúdo, conteúdo. não é tipo look do dia, tá bom? É conteúdo assim, às vezes conteúdo bem denso. E várias reflexões muito bacana. É bacana, a gente tá dizendo porque é a gente que faz, Ah, a né? gente gosta, então é bacana, sim, é muito importante, É ué. bom, que as pessoas dão um retorno pra gente de que ajuda muito elas, e especialmente se você tem interesse assim em desenvolver projetos sociais, transição de vida, cola com a Bater gente fala papo. muito de planejamento também, como é que planeja esses projetos, essas transições. E é isso, galera. A gente tem que falar como é que as pessoas acham a gente. Arroba Fazenda Cura no Instagram. No Facebook somos Fazenda Cura também. O site. Fazendacura.org. YouTube. Também é Fazenda Cura no YouTube. E-mail, contato, arroba fazendacura.org. Mais alguma coisa? Ah, a gente tem canal de transmissão no Telegram. No E WhatsApp. no WhatsApp também. E você pode falar com a gente pelo WhatsApp. Mas não dá para passar assim rápido o link. Então entra no nosso Instagram que a É. gente concentra nossas atividades assim diárias no Instagram. É isso, o Instagram é É a onde nossa você. casa virtual. Exato. O domingo é. Mas na semana tá direto. O domingo, mas hoje já rolou coisa no Instagram. Ah, então tá direto. Não, tá direto. Quando eu não for postar, eu vou avisar pra vocês. Às vezes a internet cai, estamos na roça, né? Mas é isso, a gente já falou pra caramba. Um cheiro. Beijo pra quem tá vendo o vídeo. Beijo, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eita.